Oi, Salvador, bom dia, Juco 207, quanto você espera que você vai? Estado 17 autorizado, aliás, decolar, vento 1 no 00 graus, 1 no 2 nós. Linear decolar, até 1 no 0, Juco 207. Rua de Tapio, 06, confirma? Rua de Tapio. Ciente, já autorizado, descida para 2 mil pés, ajuste na 098. 2 mil no 098, Rua. Tá livre, chame táxi, 1777. Para táxi, 1777. Fato 207, decola 51, controle 208. 208, bom dia. Voador, bom dia, azul 4207. Bom dia, azul 4207, contato radar, sua para nível 360, perfil da El. Da El 360, 4207, azul. Zuno 91, chame Recife 251, alterne 3325. 251 3325, 3191. aqui o ETAP está curvando para onde tu, na rumba 06, descendo 3500 para 2000. Rumba 06, ciente, Duna, autorizado ILS, XAI, pistão na zero, reposta estabilizado. Reposta na estabilizada, rumba. Papapá, Lima, Mike Fox, prossiga. Lima, Mike Fox, acione 0124. E o Mike Fox, confirma o tipo de equipamento? Terra 50, paciente. Fox autorizado 500 pés, ajuste a 018, reposte para o da barra. Para o táxi voo 1777, POB 183, alterna com fim, 2 horas e 26 minutos. Táxi da Ponte Peras e a Paiti, Índia, Alfa. Quando lá, chame a torre, 198.95, ajuste na 08, 1777. Tente, Paiti, já Alfa, quando lá, no Ponte Peras da 10.895, obrigado, boa tarde. Salvador, muito bom dia. Web 572, informação. Silo, para conta. Confere. Autorizado Recife. Via Peruísque 58, nível 350. Decola da 1 a 0, com a primeira curva à esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju. O transponder é o 5166. E o controle de saída 120.8. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Week 58, decola da 1 a 0, primeira curva esquerda na Puca Caju, 5166, transponder 1208, controle Salvador, AB 572829. AB 5728, Puca, transição Caju, ok? Puca, voa Jamo, após direto Caju. Gente, Puca Caju, AB 5728. 728, correte me para Puxa e acionamento no 09. Chamará o 5728, obrigado. Rumba 06, chame torre 1895. 1895, rumba. Quilo, aguarde cópia. Na sua escuta, informação quilo, 1440. 6, estabilizou ILS X-Way da 10, tá visual, pode baixar travado. Sente, rumba 06, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, rumba 06. 1-3-3-2-5, boa. Bate a pista que decola o... Se afirmo, 130 com 12. Oceania 62 no 3, pronto, cópia. Pronto. É 3 no 62, 13, autorizado Galeão, via Pêndulo 1010 MAP, nível 360. Decolada 1-0 com a primeira curva direita, perfil de saída da Euleda, após voo direto bridge. O transponder é o 5163 e o controle 120.8. Sente autorizado Galeão 360, via Pêndulo 10 até SMAP. Decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, 5163, 1208, controle. Corretem para push e acionamento na posição 03, o Oceania 62 e no 3. No 3, chamar push. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, pronto, cópia. Meu Romeu Golf? Autorizado Barreiras, plano Yankee, o nível 280, a 200 milhas de Salvador, cancele para segue visual, decola da 17 com a primeira curva esquerda. Perfil de saída Momo, após direto, Barreiras. O transponder é o 5061 e o controle 120.8. Cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 129. Trem baixado e travado para visual, passou externo. Presente, livre pouso. Livre pouso na 10, rumba 06. Acabou, aparecimento táxi, chame a torre, 198.95, ajuste 108. Longo Vitor Mike, Quebec, autorizado, direto rotatório. Gente, Lima Mike Fox, repórter para o Itapuã. Do 4076, bom dia, sua identificação, chegada Mari, desça para nível 050. Chegada Mari, Solo Salvador, bom dia, azul 4463. C3 autorizado Ilhéus, nível 220. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, perfil de saída da Euleda, após voa direto Ilhéus. A cena transponda 5167, o controle de saída no 20.8. Autorizado Ilhéus, nível 220, decola no 0, curva direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Transponder 5167, controle 20.8. Azul 4. 463, correto, sem carapuxa e acionamento no 08. Confere e chamará, já. Solo web 5722, pushback e acionamento. No 09, está autorizado, chame táxi, sobe 5728. Livre, chama para o táxi 728. A 06, seu solo 04, autorizado o retorno pela pista, livra pátio militar na minha escuta. Para acionamento, chama solo 219. Na frequência livre, parte militar, o Rumba 06. Autorizado, chame táxi. Quebec, já. Então, Mike Quebec, chame torre 1895. 1895, graças ao Sérgio Quebec. Ah, já vá. Um abraço, Edson. Torre com aquele cordialismo. Boa tarde agora. Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, pode encurtar para final no 7, é poste, Quebec. Valeu, categoria. Alô, web 5728, Tacuna 33, 4 horas, Fortaleza para táxi. Zero táxi, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de Fera Chime, torre 18, decimal 95, ajuste no 0, 18, web 5728. Autorizado, táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de Fera Zona 0, chama torre 18, decimal 95, 10, 18, ajuste 5728, obrigado. Mike Fox, prossiga. Gente, aporte farol está por. Final da 17, baixado travado na fábrica, o Mike Quebec. Quebec, ele pousa 17, o vento 130 graus, 15 nós. 17. Um ventinho bom. Salvador, muito boa tarde, o Ares 5728, chegando no ponto de espera da 10, pronto. O EP está autorizado, a linha é decolar, vento 130 graus, 15 nós. Autorizado, a linha é decolar da 10, objeto 728. Confira, bando 4. Autorizado, táxi, chama para ingresso na 17. O Mike Fox, chame torre 1895. 1895, autorizado o retorno, é Ponte de Lama. Então, Salvador, boa tarde, eu lembro mais fácil para o áudio, está pronto para ingresso pouso, vai para a Bata. Para a Bata, sim, está autorizado presente curva esquerda para a base direita da 107 Bata direto. Forma na final para o pátio. Mike Fox, seu. Curva esquerda, autorizado base da direita, 107, pode final, Bata, Fox. Autorizado, esquerda, ingresso na 107, vai seguir o Vitor Mike Quebec, que está taxiando para levar a pista. Reporte alinhado e pronto. Temos 3895, pronto, Costa. Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 300, da cola da 1-0. Primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 1-6 até Bravo, até Zulu. Após conforme a nota do plano, o transpondeu 5173 e o controle de saída no 20-8. Maravilha, autorizado Guarulhos 300, da cola da 1-0 com curva direita da El, Leda Bridge. E a pessoa não vem até para o portão do Lu. 5173, a nossa Bomber 1208, o controle 70389. 3895, correto, sim, para push e acionamento. Confirma o portão? Tá no 02, vamos continuar para push. Fala para pushback, acionamento, ou Xanar 62, com você, né? Confirma que estimou o solo? Ou Xanar 62. 1-3, está na ponte 3, pushback acionamento. Está livre, semi-taxi, puxando em 62, 1-3. Semana táxi, 62, 1-3. Está no nível 350, sai da Puca. 350, aguardando o Aracaju quando possível, obrigado, Puca 1. Azul 4076, 2000 pés autorizado, ajuste na 098, livre LS, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 4076. Patrão de Salvador, bom dia. 3144, transfere 65, retira 150, passando para a bota, informação seguida. São 3144, acende a identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Mari, 050, identificou alguma chance de Guaitape direto até Duna? 144, mantém a saída. Correção, mantém a chegada. Debatido, manterá, isso aí, 144. Pode voltar na Aracaju, é 5728? Tem a saída, é pro 5728, aguarde coordenação. Obrigado. Solo ao Zulu 3, frequência livre. Solo azul 4463, puxa daí questionamento. 08 está livre, azul 4463, chame táxi. Chamada para o táxi, 4463. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, seu pai nível 220, sai da Momo. 220 na Momo, Romeu Golf. 8895 no 02 em muita posição e vai guardar. Fala para o táxi ou janela 6213-90 no POV, 3 horas e 45, alternando com 076 com o capa vista. Azul 4076, chame torre 1895. 1895, obrigado. Imediato autorizado no 02 do 3895. Chame táxi. E a informe então checado, final 10. Web 5728, chame Recife 12685, alterne 2545. 2585, boa. Travado azul 4076. Livre pouso 76, vento 1, 20 graus, 14 nós. Livre pouso 04076. Linha 2 ou 3, boa tarde, observe pouso do Embraer da Azul após alinhar e manter as pistas no zero. Mantenha a chegada, Web 6723. Controle da Papa Rafael Lima, estando através de Paris, já com cruz de destino, se arranja e reconhecer. 4463, está pronto para o táxi com 72 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. 4463, inicialmente táxi até através do 0 meia dúzia. Táxi até através do meia dúzia, 4463. Está 1 minuto para o pouso, cara. Sim, frequência livre, tripo Papa Romeu Lima. Grato, um bom domingo, Romeu Lima. Igualmente. Número 2 para a cópia, aguarde, quilo confere. Quilo Quebec Serra, pronto, cópia. Autorizado Siri, no 1000 pés, da cola da 1 a 7.